Costa e Música 929. Estamos apresentando o especial Globo FM. Oferecimento Farmácia Erva Doce, Prêmio Qualidade América do Sul, Shopping Pituba Sol e Currupio, moda pro menino e pra menina. Farmácia Erva Doce, você encontra homeopatia, florais, essências animais e produtos naturais. Aberto domingos e feriados, também com entrega a domicílio. Barra Center 2359599 e Shopping Pituba Sol 2400307. Guatemi, Taigari, Center Lapa. Globo FM. Globo FM, para quem gosta de música. If I could make a wish, I think I'd pass and think of anything I need. No cigarettes, no sleep, no light. Just ahead. todos uma boa noite e até o próximo sábado, neste mesmo horário. This is your radio station. Number one.